ZYK724. Rádio Regional de Palmital, São Paulo. AM 580 kHz. A rádio da família palmitalense. Uma hora. Está no ar, no ar. Programa Ondas de Paz, levando a todos os corações a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Ondas de Paz, um programa da Igreja Presbiteriana Renovada de Palmital, sob a responsabilidade do pastor Hélio Varela Júnior. No ar, Ondas de Paz. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja entrando em seu coração nessa tarde.